Os criacionistas cometem a tolice de comparar a seleção natural darwiniana com um furacão que se abate sobre um ferro velho e tem a sorte de montar ali um Boeing 747. Estão errados, é claro, pois estão desconsiderando totalmente o caráter gradual e cumulativo da seleção natural. Mas essa metáfora do ferro velho presta-se bem à hipotética invenção instantânea de um novo filo, um passo evolutivo da mesma magnitude, digamos, a transição da noite para o dia, da minhoca para o caracol, precisaria ter tanta sorte quanto um furacão no ferro velho. Portanto, podemos rejeitar com total confiança a última das nossas três hipóteses, a doida. Restam as outras duas, ou algum meio-termo entre elas e, diante disso, vejo-me agnóstico, ávido por mais dados. Como veremos no epílogo desse conto, parece ser cada vez mais aceito que as primeiras estimativas do relógio molecular exageraram quando empurraram o ramo principal centenas de milhões de anos para o passado, nos idos do pré-cambriano. Por outro lado, o mero fato da escassez ou mesmo inexistência de fósseis da maioria dos filos animais antes do cambriano não deve ser razão para que desembestemos a supor que esses filos devem ter se desenvolvido com extrema rapidez. O argumento do furacão no ferro velho nos diz que todos aqueles fósseis do cambriano, sem dúvida, tiveram antecedentes em contínua evolução. Esses antecedentes tinham de estar lá. Acontece apenas que não foram descobertos. Seja qual for a razão e a escala temporal, eles não se fossilizaram, mas sem dúvida existiram. À primeira vista, é mais difícil acreditar que todo um conjunto de animais poderia ser mais invisível por 100 milhões de anos do que por apenas 10 milhões. Isso induz algumas pessoas a preferir a teoria do estopim curto para a explosão cambriana. Por outro lado, quanto mais curto for o estopim, mais difícil é acreditar que toda a diversificação poderia ser espremida no tempo disponível. Desse modo, esse argumento tem suas vantagens e desvantagens e não nos permite escolher decisivamente entre nossas duas hipóteses sobreviventes. O registro fóssil não é totalmente desprovido de vida metazoária anterior a Shengzhang e Sirius Passé. Por volta de 20 milhões de anos antes, quase em cima da fronteira do cambriano com o pré-cambriano, começa a aparecer uma variedade de fósseis microscópicos bem semelhantes a minúsculas conchas. Juntos, eles são conhecidos como a pequena fauna conquícola. A maioria dos paleontólogos surpreendeu-se quando alguns desses fósseis foram identificados como couraça de lobopódios, parentes dos vermes aveludados. Isso significa que as divergências entre diferentes grupos de prostotômios têm de ter ocorrido no pré-cambriano antes da explosão visível. E há insinuações de uma diversidade animal mais antiga. 20 milhões de anos antes de começar o cambriano, no período ediacarano de fins do pré-cambriano, ocorreu um florescimento mundial de um misterioso grupo de animais chamado de fauna ediacarana, nome proveniente dos montes Ediacara, no sul da Austrália, onde esses animais foram encontrados pela primeira vez. É difícil saber ao certo como definir a maioria deles. Mas foram alguns dos primeiros animais grandes a fossilizar-se. Alguns são provavelmente esponjas. Outros se parecem um pouco com águas-vivas. Outros ainda lembram anêmonas do mar ou penas do mar, parentes das primeiras parecidas com plumas. Há os que lembram vermes ou lesmas e poderiam concebivelmente representar verdadeiros bilateria. E existem aqueles que são pura e simplesmente misteriosos. O que dizer da criatura Dicksoniana? É um coral, um verme, um fungo ou algo totalmente diferente de qualquer vivente moderno? Existe, inclusive, um fóssil parecido com um girino da Austrália, ainda não descrito formalmente, que se suspeita ser um cordado. Esse é o filo, lembremos, ao qual pertencem os vertebrados. Será muito empolgante se descobrirmos que isso é verdade. Mas precisamos esperar para ver. Apesar de tantas pistas tentadoras, o consenso entre os zoólogos é que, de um jeito ou de outro, a fauna ediacarana, embora fascinante, não nos ajuda muito na reconstituição da descendência da maioria dos animais modernos. Também existem marcas de fósseis que parecem ser trilhas ou tocas de animais pré-cambrianos. Esses vestígios nos dizem que houve, naqueles tempos remotos, animais rastejantes com tamanho suficiente para deixar rastros assim. infelizmente, não revelam muita coisa sobre a aparência desses animais. Há também alguns até mais antigos, a maioria fósseis microscópicos encontrados em Dunshatu, na China. Parecem ser embriões, embora não esteja claro que tipo de animal eles poderiam ser ao crescer. Ainda mais antigas são algumas pequenas impressões discoides do noroeste do Canadá, datadas aproximadamente entre 600 e 600 milhões de anos atrás. Mas esses animais são até mais enigmáticos que as formas ediacaranas. Este livro baseia-se em uma série de 39 pontos de encontro e me pareceu conveniente fazer alguma suposição quanto à data de cada um. Hoje, a maioria dos pontos de encontro pode ser datada com alguma confiança, usando uma combinação de fósseis datáveis e relógios moleculares calibrados por fósseis datáveis. Como seria de esperar, os fósseis começam a nos desamparar quando chegamos aos pontos de encontro mais antigos. Isso significa que os métodos moleculares já não podem ser calibrados de modo confiável e, assim, entramos numa vastidão inexplorada impossível de datar. Em nome da completude, forcei-me a atribuir alguma espécie de data a esses concestrais de vastidão inexplorada, aproximadamente os concestrais 23 a 29. Parece-me que os dados mais recentemente disponíveis favorecem, mesmo que apenas ligeiramente, uma hipótese mais próxima da explosão no meio do estopim. Isso contraria minha inclinação anterior para a inexistência de uma verdadeira explosão. Quando obtivermos mais dados, o que espero que aconteça, não me surpreenderei nem um pouco se nos virmos novamente empurrados para o outro lado, nas profundezas do pré-cambriano, em nossa busca pelos concestrais dos filos de animais modernos. Ou, quem sabe, seremos empurrados para o passado até uma explosão notavelmente breve, na qual os concestrais da maioria dos grandes filos animais comprimem-se em um período de 20 ou até 10 milhões de anos, próximo ao começo do Cambriano. Nesse caso, eu teria uma forte expectativa de que, mesmo se classificarmos corretamente dois animais do Cambriano em diferentes filos, com base em sua semelhança com animais modernos, lá no Cambriano, eles teriam sido muito mais parecidos um com o outro do que os descendentes modernos de um se parecem com os descendentes modernos do outro. Os zoólogos do Cambriano não os teriam classificado em filos diferentes, mas apenas, digamos, em subclasses distintas. Não me surpreenderia ver confirmada qualquer uma das duas primeiras hipóteses. Não arrisco nenhum palpite, mas quero ser um mico de circo se for encontrada qualquer prova em favor da hipótese 3. Temos todas as razões para supor que a evolução no Cambriano foi exatamente o mesmo tipo de processo visto na evolução atual. Toda a retórica exaltada sobre a mola mestra da evolução perde a força após o Cambriano. Toda a gritaria eufórica sobre danças alucinadas e descuidadas de invenção extravagante, com novos filos brotando numa jubilosa aurora de responsabilidade zoológica, tudo isso é algo contra o qual aposto todas as minhas fichas. Não passa de uma grande maluquice. Apresso-me em dizer que não tenho nada contra descrever o Cambriano em prosa poesia. Mas dê-me a versão de Richard Fortin na página 120 de seu belo livro Life and an Unauthorized Biography. Posso imaginar-me numa praia no Cambriano à noite, exatamente como quando, na praia de Spitzberger, pela primeira vez me pus a cismar sob a biografia da vida. O mar marulhando aos meus pés seria bem como eu o vi e senti então. Onde o mar encontra a terra, há um trecho almofadado de estrematólitos arredondados, um tanto viscosos, sobreviventes dos vastos bosques do pré-cambriano. Atrás de mim, silva o vento nas planícies vermelhas onde nada visível vive e sinto as ferroadas da areia que ele atira em minhas pernas. Mas na areia lodosa em que piso, vejo moldes de vermes, pequeninas impressões coleantes que me parecem familiares. Vejo trilhas de furinhos, rastros deixados por animais semelhantes a crustáceos. A forma subiu da brisa e os fragores e sorvos da arrebentação, o silêncio é total e o vento não traz nenhum grito.